1-1-8-9-5, origem 2-3-2-5-9, obrigado. Gol 1-1-6-0, desce para 2.510, autorizado RNL da pista 10, aposta habilitado. 2.500, autorizado, informará estabilizado, 1-1-6-0. Senhor, bom dia, 3.259, 1.372, baixou o Jacobizão. 3.259, autorizado, pouso, bicho no zero, vento 1.40 graus, vento 19. Ele pousou no zero, 3.859. Já pesou 1.7, sai da borda, transição elétrica. Decola da 1.0, curva direita, aciona 5.525, chama controle, 1.9.8, coteja. Saída? Arbor, transição elétrica. Posição 3304, 360, Pesulu 17, Arbor elétrica, pista 10, curva direita, 5525 e 198. Protejamento correto, chama para prospecção, né? Chamaré. Autoridade de chão para o táxi. Camarada, 1909, tráfego 11 horas, 10 milhas, número 1 na aproximação, mantendo agora 1.80 ground, o Bravo 738. Tá, começo, mano, reduzindo agora para já está mantendo 179, pode prosseguir na descida 2500. Genemé 311, desce para 2510, o ajuste 10 no meio, está autorizado o RNAV da pista 10, a costa pisada. 72500, autorizado o RNAV, vai reportar estabilizado. Para sinal, 10, gol 1160. O 1160, chame a torre na frequência 118-195. 2195, obrigado. Sua forma da Juliette Serra, quando possível, estimado de pouso. Meia dúzia mais. Copiado, 1-1-1-5, até a Juliette Serra. Serra. Salvador, bom dia, voo 1-1-1-6-0. Zero, continua aproximação, já tem autorizado o pouso, vento 130 graus, 119, voo 1160. Autorizado o pouso, 1-1-0, voo 1160. 3859, solo 01121, decimal 9, solo. 19, voo. Pula aqui no Bravo, decola o 01 no controle, 119, decimal 8. 9-8, senhor, obrigado, bom dia. Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, contato o radar na decolagem, suba via saída da Argo para nível 06. Confirma, então. Lima Kilo Bravo, contato o radar na decolagem, suba via saída da Argo para nível 060. Bravo, no 060, se possível, solicitar direto o destino de Tubarão, radial 246, e pode seguir no, prosseguir no nível 045. Tem um tipo Bravo, ciente, aguarde modificação de rádio. 7-3-3-0-4-8-8. Eu chamo para o táxi. Autorizado, chamarei táxi. 1-2-8-8, alterna 1-2-5-2-1. 2-8-8-2-5-5. Acima, 3-1-7-9. 1-2-8-8, alterna 1-2-5-2-1. 2-8-8-2-5-1, boa. A VDZOL 63-1. Chame a 63-1, chame a torre na frequência 118-5. 118-5-63-1. Salvador, bom dia. Gol 2171, qual é a informação aqui? Gol 2171, não acione identificação, voo e alagoense para chegar da Bonfim. Desça via para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4.000 no 0 no meio, tá voando a Lagoinha. Gol 2, 1-7-1. Salvador, gol 2.196, estacionamento, 6.2. 9.6, aguarde. Não, ajuste a nós era no meio. O gol 1160, solo 04, direito 219, solo. Direita 19. Solo, Salvador, gol 1160, Librando. 1160, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, gol 1160. 631, autorizado pouso, vento 1, 50 graus, 8 também. Eu de pouso, 631. Bom, 160, mantente da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Certo, vai aguardar, fica a Juliette, não, não é mesmo. Poxa, Léo 6312, autorizado, Léo 00. 6312, tá ali e mantém 10. Gol 2196, 0 3 após 3 horas, Aracaju. Gol 2196, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi Índia. Próximo ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, altimetro no 0, no meio. Pátio 1, Índia, espera com a torre 295, gol 295. Bom. Bora. 31, Solo 06, direito 219, o Solo. Alebrão 219, bom dia. Oxana M6312, autorizado a decolar, Ventura 50 graus, 89. 632, sim, para decolar. Colocando 6319, liberou na frente, força, Fox Track. Oxana M6319, Pax de Alfa, ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama 6319. Voa no 160, Juliette, portal 612. Juliette, 612, no 160. Gol 2196, próximo ponto de espera, pronto. Gol 2196, autorizado aí, Matheus 0. Ali, Matheus 0, gol 2196. Problema aqui no grau. Próximo braço, você. Atingiu 0x0, já encontrou as visuais, prova de escada presente. E se autorizado, prossegue nível 0625. Papelão Lima, Sul Bravo, plano IFE modificado ao 1109. Sul autorizado nível 065, ajuste ao 06. Pelo Bravo 7, vai acender o 065. É, dá presente só de curva esquerda e a frota direto, o destino, o Pelo Bravo? Papelão Lima, Lima, Quilo Bravo, autorizado direto destino. No nível 06. Chanel 63, 12, contato radar na decolagem, suba via 6 da PUCA para nível 350. Via 6 da PUCA para 3063. Chanel 6319, Juliette, portão 02. Pressa Juliette, portão 02, 6319. Você passagem a voz da Bianca, após prossegue até o ponto de espera da pista no 0 via Patione Índia. Ponto de espera 1895 a Torres, voltímetro no 0 no 6. Quero passagem a Bianca 3304. Decola os 10, controle 1, 9, 8. 9, 8, 2, 9, 6. Controle, bom dia, gol 2, 1, 9, 6, decola mais 2. Gol 2, 1, 9, 6, bom dia. 2, 1, 9, 6, contato radar na decolagem. Suba via saída da EPA, nível 360. Daial 360, 2196. Controle Salvador, bom dia, voo no 891, está com aquilo? Voo no 891, no acento de estação de Sabia, chegada a mar para o nível 080, ajuste 10 no meio. 10 no meio, 080, precisa da Bruno 368. Negativo, voo no 891, no acento da chegada. Ok, pessoal, seguindo a 368, obrigado. Estimativo Bravo, informação do centro. Estima um Romeu Vitor 1-0 para Ituberal, Zuno 1-2-1, estimado de pouso. Estimado de pouso, em mais 10 minutos. Ao seu chefe. Capitão Lima, Estimativo Bravo, informa que um ultraleve lançado, um Romeu Vitor 1-0, estimando Ituberal ao Zuno 1-2-1. Consigo, senhor. Paciente vai na descida fazer coordenação, hein? Paciente, Lima, Tuberá. Controle, Janela 6312. Janela 6312, prossiga. Poderíamos falar direto Aracaju? Janela 6312, aguarde. Vada. Salve, Mike Charlie Alves, informação em curso. Quilo, para Ituberá, confirma a parte que se encontra. Patrão, Mike Charlie Alves, autorizado, Tierra Novembro do Luiz, via roda do plano de voo, nível 060. Fala da pista 1-7, correção curva direita, subida árvore. Transponder 5535. Controle 1-9-8. Vez, 16, voa. Serra Vitor 366, voo 2. 1-7-1. Voo 2-1-7-1, após pelo, voa Serra Vitor 366. Após pelo. Pelo, voa 366, 2-1-7-1. Para acionamento, chama a torre 1-8-5. Altímetro no 0 no meio. Chame taxa. 3304, decola 14, controle 119, decima 8. 98. Controle tá 3304. Tá 3304, contato radar decolagem, suba via saída A para nível 360. Arbor 360. Nos deixa via para 4.000 pés do ajuste 1090. Via 4.016. Janela 6312, autorizado direto para o Fox 018. Poderia confirmar para o Janela 6312, senhor? Janela 6312, autorizado Romeu Fox 018. Ah, sim, está presente Romeu Fox 018. Janela 6312, muito agradecido. Oxanel 6312, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Sente, 12685, 12645, Centro Recife, Oxanel 6312, até a volta. Oxanel 6312, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 12545, alternativa 12685, Oxanel 6312. Agora é 3304 aguarda. Ou 2196, chama o Centro Recife na frequência 1228 decimal 8, alterna 125 decimal 1. 1251288, obrigado. Lima Kilo Bravo, 43 milhas sudoeste de Salvador, registrado encerrado. Cidade de 3.500 pés, reporte atingindo 3.500 pés. Não, atrás do vento formado no setor, o ajuste é no 06. Autorizado direto alerta. Alerta, certo. 1891, desce para 4000 pés. Após de TAP, voa serviço 366. Ok, TAP 366, certo. Lima Silo Bravo, tem frequência ali para fazer ação. Vai estar travado, tem como visitar. Vai passar o Serra Vitor 372, gol 2171. O 2171 chame a torre na frequência 118 decimal 95. 2895, gol 2171. Torre, bom dia, gol 2171, passando Serra Vitor 372, baixar travar. 2171, autorizado pouso, pistona 0, vento 130 graus, 89. Autorizado pouso, pistona 0, gol 2171. Dado o táxi, chama para ingresso no 7, Mike Charel. Confirmar o vento para o 2171. 130 graus, 8 nós. Obrigado, 2171. Autorizado, chama para decolagem alinhado. Palma Novembro, acho que o risco de informação quilo. Prossiga. Notificação das 11h15, Zulu. Corredor forte até 20 milhas. Baixo Cruz, autorizado, voo local, Salvador, Salvador. Ou no meu pés, decola da pista do 7, curva esquerda, corredor forte. Afasta 2,0 milhas. Transponda ao 01117, controle 1208. 1198 e a torre 1198 decimal 9. Correto, Novembro Ashwish, na base, quantos a bordo? Para saneamento, torre 1895. Direi 219, 2171. Marcha já autorizado a alinhar e decolar, procuração, decolar, pistão 7, ventura 30 graus, 8 nós. 3304, chame sempre retido na frequência 126 decimal 0, alterna 125 decimal 1. Salvador, bom dia. Gol 2171, livrando, assiste ingressando no ataque para o 2171, Alfa Juliette, portão 10. E Alfa Juliette, portão 10, gol 2171. O celular chamou muito baixo, confirma. Autorizado, chame táxi. Autorizado, Gol 8891. Gol 8891, chame a torre na frequência 118 de Smona 5. 1895. Charlie Alfa, decola de 2-4, controle 1, no 9 decimal 8. 9-8, Mike Charlie Alfa. Controle de Papa Tango, Mike Charlie Alfa. Tango, Mike Charlie Alfa, contato radar, decolagem 516 da Árvore para nível 060. Autorizaria o nível 120 para o Mike Charlie Alfa? Mike Charlie Alfa, nível 060. Está solicitando se autoriza o nível 120 para o Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, autorizado nível 120, suba a via para nível 120. Mike Charlie Alpha. Autorizado, chame para ingresso no Sérgio Whisky. Ajuste 1096. 050 via 1096. Gol 184. Zarbo, LF. Transponder 5533, controle 119.8. Avião Solar 27, direito 219. Direito 219, 1891. 198. Correto, 359, chama para o Chipé, que é também. Demorar. Salvador, bom dia, Gol 8, 91. 891, Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette, 03, Delta VF Serra, boa tarde, Mato Coração, bom dia, uma atenção de Sérgio de Goiás, a gente chama 016, direto para o Sapó, acionando o código 0145, reporte através do parque de Sérgio. Através do parque de Sérgio e correção, acionando o código 0122. Pelo Salvador, muito bom dia, até 3663, de informação Kilo, autorização Guarulhos, pronto para a Copa. Então, 3663, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Colada pistuna 0, curva direita, saída da EL, transição Motiva. Transponda 5542, controle 119.8. Autorizou 340 lá para Guarulhos, conforme a rota, decolando ao 90, primeira curva à direita, perfil da Dael, transição Motiva. 5542 o transponder e o controle Salvador após 198, 3663. É 3663, protegimento correto, reporte para o feedback econômico. Reportará no 11, obrigado. Coxa 63 no 1, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pistuna 0, curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Transponder 5543, controle 119.8. Correto, Coxa 63 no 1, reporte pronto, feedback para mim. Voo 1184, desça para 2500 pés, ajuste chama 0166, autorizado procedimento R9 pistoma 0, reporte passando Serra Vita 366. 62500, 16, 84. 0, curva direita, subida coral, transponder 0264, controle 119.8. Autorizado, Porto Seguro, via rota do plano, nível 160, decola da 10, curva à direita, saída coral, aciona 0264, controle em 11980, azul 2762. 0260, azul 2762. 160, azul 2762. Transponda o 0260, azul 2762. Transponder 0260, azul 2762. Correto, reporte para o feedback acionamento, azul 2762. Seja azul 2762. Lucana 3733. A 3733, sua notação de Kilo, prossiga. Exato, nível 380, São Paulo, Congonha. Gente, eu tenho aprovado 360. Concordo. Pronto. São 3733, autorizado, São Paulo, Congonhas, via roda do plano de voo, nível 360. Colada pistona 0, curva direita, saída da El, transição Mótil. Transponder 5545, controle 119.8. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da pista 10, curva direita, perfil da Daniel Motiva, o transponder 5545, controle 119.8 para o 3733. 3733, cotejamento correto, após pronto, chega aqui a falar. Ana 250, deixa para 4.000 pés, ajusta na 0 no meia. Ana 250, desce para 4.000 pés, ajuste na 0 na meia. 4.000, Salvador, de Papa Charles Marques de Alhão. Marques de Alhão, prossiga. Eu propôs de transmitir para o Marques de Alhão, propôs cancelar menor plano de instrumento. Para voos para iniciar a descida, estimando pouso ao turno 143, Marques de Alhão. Tente Mag Italiato, plano modificado ao Juno 135, desça para o tipo de tráfego do local, repasse cruzando 4.500 pés. Já reporta, Mag Italiato. Controle de Salvador, até o 17, ideal de descida. Até o Juliette ser autorizado 500 pés, repasse através do parque de Pitócio. Contra o Pitócio, 500 pés, até o Juliette Serra. Controle de Salvador, Papa Romano, November of Whisky, corredor forte, 1.000 pés. Romeo, November of Whisky, mantém as condições visuais, ajusta na 0, 1.6. Mantendo as condições visuais, November of Whisky. Salame 250, tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 105 para o estudo de tráfego do Serra Novembro do Luiz, que o lá é plano 21. 62. Mike Charlie Alpha, tráfego 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 115 para 4.000 pés, um Alpha 320. Paciente, o tráfego mais geral. O 184 completo procedimento RNAV, chame torre, 118, decimal 95. Bom dia, da 3726, informação quilo. Na 3726, bom dia, autorizado direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. 366050. Seu nome é 250, autorizado procedimento RNAV. 500 pés. Papa Romeo Hotel de Lexia, Hashimi Torre, 118, decimal 95. 118, Hotel de Lexia, grato. Salvador, Papa Romeo Hotel de Lexia. Hotel de Lexia, aproxima para Itapõe, reporte, sujeito à espera devido ao tráfego instrumento final no zero. Visual na aeronave final 10, espera em Itapuã, Hotel de Lexia. Salvador, bom dia, gol 184, aproximação final em Renato 10, baixou e travou. Pouso 184, autorizado pouso pistão 10, vento 120 graus, meia dúzia nós. Então, helicóptero à sua direita, se aproximando do mar para o aeródromo, vai, já está ciente do seu tráfego, também vai, não vai interferir. Gente, livre pouso 10, 184. Controle Salvador, é o Papa Romeo 90 Oroca 8, solicita dar presente atenção para 2.500 pés para treinamento. Papa Romeo 90 Oroca 8, autorizado 2.500 pés. Tive atenção para 2.500 pés, 90 Oroca 8. Terra em Itapuã. Autorizado cruzar final do 10, Champa Gira Base 11 Serra. Autorizado o cruzamento final 10, importará para girar base pela direita da 17 até o direto certo. Salas 42, direito 219, chama. 219, chama. Seu Gilete Serra, avistado no cruzamento da final 10, autorizado base, reporte final 17. Reporte na final 17, seu Gilete Serra. Noite 4, táxi de alfa, reporte antes da Gilete. Alfa, seu Gilete. Lento de alfa e manter a posição antes da Juliette. A posição prevista é 04 contra seu 4. Alfa antes da Juliette. Puxa, né? Minha 3 no 1, aguarde. Está no procedimento, minha 250. Retirar minha 250, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 137-26, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado procedimento R9, pistão no 0, reporte passando Serra Vita 366. Reportando 366, descer 2500, ajustado 1016, autorizado procedimento. Ó, 376. Foi Salvador, até o Juliette Serra, ingressou na final, baixado e travado, cabeceira 17. Autorizado pouso, vento 1-0-0 graus, medo de mais. Autorizado pouso, hotel Juliette Serra. Paulo Salvador, está 3663 para o táxi. 156 a bordo, 350 galhão. Da 3663, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Fátima em Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro 1-0 no meio. Ok, ajustado 1-0 no meio, está autorizado até o ponto de espera. Via Fátima, quando pronto, 14, 118, 95, bom no meio. 3650, passando a Serra Vita 372. Xuxana 6250, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 89. Eu já posso ser no 0, Solo 47, no Terceirinho. Solo Salvador, muito bom dia novamente, o TAP 3733, posição 5, puxa acionar. 3733, autorizado, chega aqui para o meu tempo para trás. Câmara, 3733. Poxa, né, 63 no 1, autorizado, chega aqui para o meu tempo para trás. Muito bom dia, tá 3663, posso estar na próxima. 3663, autorizado, vai manter 1-0. Manter 1-0, 1-0. Vem, portaremos 366, agora 648. 3696, bom dia, vou ir direto Serra Vita 366, desça para o nível 050. Passando 66, tá 3726. Tá 3726, complete procedimento R9, chame torre 118, decimal 95. 95, bom, a semana. Salvador, o azul 27. 162, pronto para despegar questionamento. Rota 62, 6250, táxi via Alfa. Quilo, pátio 3, já ponte para ingresso no pátio 1, no Xané 6250. Alfa, Quilo, pátio 3, para pátio 1. Se é somente o Airbus Atan que vai puxar na posição 05 do pátio 1, ela vai ingressar na saída do pátio 3, no Xané 6250. Azul 2762, aguarde, se tiver questionamento. Aguarde, Azul 2762. Da 3733, confirme, iniciando o feedback. Necessário, 3733. Gol, 2065. 2065, formação em curso, quilo, agora chapada. Formação quilo, portão 6, fotografia do Guarulhos. Dia 3726, baixada checada, 372. 3726, autorizado pouso, vento 150 graus, 8 nós. Autorizado pouso, vento 376. Correio minha trama, cola 50, controle 1918. 198, já serei bem, minha atenção. Bom dia, tá 3663. Tá 3663, bom dia, contato radar, sobre a para o nível 340, após 2000 pés autorizado de Giratleta. 340, quando que tá autorizado de Giratleta? Tá presente autorizado de Giratleta. E aí, vou no Leta, 3663, obrigado. 2295, Salvador, o Azul 2762, está visual com a Bianca taxiando a retaguarda. Está autorizado o Tibete e o Taxi 2762. E depois pega aqui o acionamento Azul 2762. Gol 984 antes da Juliette. Tente uma tente da Juliette, posição 04, já vai ser 04, 1984. Linha 3, o número autorizado, né, Matheus Zero? Linha aqui, Matheus Zero. Aguarde, após a passagem do Airbus da companhia, vai ser autorizado, Matheus Zero. É, deixa eu aguardar. Solução 3733 para o táxi com 115 a bordo. Direita 219, bom dia. 40 minutos ao Fernando Galeão. 3733, táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Patrion Índia. Ponto de espera 1895, altímetro no zero no meio. Via Patrion Índia até o ponto de espera da 3733. Xané 6250, seguindo a retaguarda do TAM, ingressa pátio 1 para o portão 08. Fala o portão de aeronave da TAM, pátio 1, portão 08. Fala Salvador, muito bom dia. É o TAM 3726, livrou. TAM 3726, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette. Tá 3859, após o arranjo da companhia ele vai retaguarda, tem livre para estacionamento, chama o táxi. Autorizado, pouso, bicho no 00, ventura no 00 graus, 8 horas. Delivery pouso, gol no 64. 2762, taxi autorizado até a saída do pátio 3, já pode para ingresso no pátio 1. Delivery taxi até a saída do pátio 3, cortará para ingresso no pátio 1, no azul 2762. Não. Chamando a 319, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto à posição Leda. Pronto, Leda, 631. Salvador, está 3666? Está 3666, prossiga. Cidade de coordenar a prova de Motiva, está presente? Aguarda a coordenação, está 3666. Obrigado. 663, já escuta. Duros, nível 360. Decola da 10, com curva à direita na saída da El Motiva, via rota do plano 5563, transponde com 3998, gol 2065 no portão, o Jesus. Correto, gol 2065, reforço para o pushback. Gol 1619, para o pushback. 1619, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5562, controle 119.8. 360 aprovado, conforme o plano, apenas número 857. Decola 10, curva direita da El Leda Irume. Transponder 5562, controle 198, gol 9119. Correto, gol 9119, chame pronto, chegar aqui para mim. Semana pronto, obrigado. Valor, gol 2171, sempre da informação aqui, autorização de tráfego São Paulo. Gol 2171, informação quilo, aguarde pra quase. Perfeito, pra mim. Saída da El, transição ótima. Da El, ótima na sua. Presente, nave táxi, 163 a bordo, autonomia de 4 horas, Fernando Guarulhos.